Olha o mineirinho aí, gente! Eu não tenho culpa, fico meio quietinho no meu cantinho. Bato pra quebrar, leva minha vida bem do meu jeitinho. Só de fazer, ou só de falar. Eu não tenho culpa, fico meio quietinho no meu cantinho. Bato pra quebrar, leva minha vida bem do meu jeitinho. Só de fazer, ou só de falar. E quer saber o que tenho pra lhe dar? Vai fazer você delirar. E tem sabor de queijo com docinho. Ó, meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero vai, me nervais. Quem prova se amarrar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero vai, me nervais. Quem prova se amarrar. Não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Quem prova se amarra. Bahia! Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Leva minha vida bem do meu jeitinho. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, bato pra quebrar. Leva minha vida bem do meu jeitinho. Vou te fazer. E quer saber o que tenho pra lhe dar? Vai fazer, ô gente linda! Quer saber que queijo com docinho? Ó, meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, vai, me nervais. Quem prova se amarrar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, vai, me nervais. Não tem como duvidar. Quem provar se amarrar.